vou mandar prender. Esta nega risoleta que me fez uma falseta me desacatou. Por quê? Não lhe dei o meu amor, isso é conversa pra doutor. E ela foi criada na roda de malandragem e hoje vive com visagem. Eu sei que com essa nega não vou levar a mínima vantagem. Ela quebrou o meu chapéu de palhinha, de iabinha bem curtinha, e também rascou o terno melhor que eu tinha. Quem me deu foi a Rosinha e a camisa de seda que eu comprei a prestação na mão do Salomão, a preço de ocasião, e ainda não paguei a primeira prestação. Não tenho outra solução. Eu vou mandar prender esta nega risoleta que me fez uma falseta e me desacatou. Por quê? Não lhe dei o meu amor, isso é conversa pra doutor. E ela foi criada na roda de malandragem e hoje vive com visagem. Eu sei que com esta nega não vou levar a mínima vantagem. Ela quebrou, vejam vocês, o meu chapéu de palhinha, de iabinha bem curtinha, e também rasgou o terno melhor que eu tinha. Quem me deu foi a Rosinha e a camisa de seda que eu comprei a prestação na mão do Salomão, a preço de ocasião, e ainda não paguei a primeira prestação. Eu vou mandar prender, eu vou mandar prender.